chegar. Pé de dança. Boa música e boa disposição com Diamantino Teixeira. Olá, olá então, boa tarde, sejam bem-vindos para esta emissão do Pé de Dança referente a 28 de Março, hoje domingo. E que bom, hoje já é hora de verão. Ou seja, dormimos menos um pouquinho, mas também nos vamos divertir um pouco mais. Ah, pois é, não sabia? Então faça o favor de adiantar o seu relógio porque nesta madrugada que passou entrou a hora de verão. Aí pensava que ainda eram duas. Nada disso, já são 3 da tarde, amigo. Chegamos para esta emissão do Pé de Dança, seleção musical de Diamantino Teixeira. Seleção musical, apresentação e realização, claro. Para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Os primeiros sons desta emissão de hoje para Banda Lusa. Ainda via satélite e Alvatroz. Esta aqui é também a penúltima emissão nestes moldes. Ou seja, a partir do... não do próximo domingo, mas do outro. O Pé de Dança passa a ter menos uma horinha. Ou seja, estou consigo apenas uma hora. Mas porque não queremos que lhe falte absolutamente nada, eu estou menos uma hora, mas Carlos Bonaparte vai estar consigo mais uma. No domingo à tarde. Tudo isto e muito mais você pode saber se clicar em www.radioantenaweb.info. Vamos então a um pezinho de dança. E hoje, bem, hoje temos muito que pedalar, hein? Banda Lusa, via satélite e Alvatroz. Os primeiros sons desta emissão de hoje. Acabou-se. Cigana, cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Cigana, tu és a palma da minha mão, tu sabes que vai entrar no meu coração. Cigana, diz-me porquê é que ficaste triste, se há razão para ficar assim, diz-me o que viste. Cigana, quem é que me vai fazer sofrer? Não me quero entregar e arrepender. Prefiro ficar sozinho, sem amor e sem carinho. Cigana, tens o segredo do meu destino. Cigana, cigana, cigana, por que não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Cigana, cigana, cigana, por que não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Cigana, cigana, cigana, por que não dizes? Cigana, quem é a dona do meu coração? Cigana, cigana, cigana, se alguém existe, cigana, quem vai roubar o meu coração? Feito bailinho, passam na vida a trocar beijinho atrás de beijinho. É um jogo divertido que os jovens sabem jogar, para mostrar que são felizes, dizem que é bom namorar. Ter uma namorada é fixe, beijar a namorada é fixe. Como é tão bom namorar, vamos todos arranjar uma namorada fixe. Ter uma namorada é fixe, beijar a namorada é fixe. Como é tão bom namorar, vamos todos arranjar uma namorada fixe. Levar a namorada, ouvir todo o seu carinho até alta madrugada. É grande felicidade na hora de regressar. Fazem promessas de amor, como é tão bom namorar. Ter uma namorada é fixe, beijar a namorada é fixe. Como é tão bom namorar, vamos todos arranjar uma namorada fixe. Ter uma namorada é fixe, beijar a namorada é fixe.

mim foste o primeiro, sem ti eu não sei viver. Amor proibido, serás amor ou paixão, ou eterna ilusão, isso não posso saber. Sei que és puro e verdadeiro, para mim foste o primeiro, sem ti eu não sei viver. Honras de abertura desta emissão de hoje do Pé de Dança para Banda Lusa via satélite e também Alvatroz. Seguimos já, porque não podemos perder este pedal. Temos muito, muito, muito, muito mesmo que dançar hoje. E eu quero ver quem é que vai aguentar. Seguimos, dizia, com Banda Delta, ainda renovação e música e som. Vá lá, venha ali connosco, eu quero que você me faça companhia neste domingo à tarde, pelo menos até bem perto das 17 horas. Thank you.

vamos continuando nesta emissão do Pé de Dança, emissão de domingo, hoje 28 de março, ano de 2010. Ah, pois é, agora é que vai ser, hein? Agora é que eu quero ver quem é que tem pedal para estas coisas. As musiquinhas que se seguem são daquelas de deixar de rastes os mais arrojados, hein? Por isso, prepare-se para dar bem ao pedal. Eu também vou fazer o mesmo. Temos aqui uns minutinhos largos para que você possa dançar sem ter que me aturar, entre aspas. Por isso, e é para isso que estamos aqui, vamos à música, porque atrás vem gente. Seleção musical, apresentação e realização destas emissões do Pé de Dança, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira, desde Lisboa, envia um forte abraço para todo mundo. A coordenação geral é do nosso aniversariante, hoje Carlos Bonaparte. Parabéns, chefinho! Vamos então à música. Vá lá, um, dois e três. Vamos lá ver quem pode mais, hein? Vá lá. Passar. com os seus carapateiros. E seu cordeirinho ao pé, e seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim. Nem mesmo São José, Santo António está se acabou. O São Pedro está se acabar. São João, São João, São João. Em boca, não é de ninguém. Thank you. bairro alto. Meu pai, e por mim, como meu estudante, me ficou um pouco a fera. Oh,

olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das doiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa de ouro e de prata, outra mais linda não vejo. Seguimos nesta emissão do Pé de Dança referente a domingo 28 de março. E estas coisas cansam, hã? Já estou um bocadinho... Já não tenho idade para estas coisas. É verdade. É verdade, seja dita. Mas vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança, dizia. Agora vamos acalmar mais um pouco. Ficamos para já com Paulo Ribeiro, o tema Boate Azul. Ah, e sabe bem ir até lá para beber uma bebida bem fresquinha e reconfortante. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como uma flor da noite, numa boate aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente lembro-me que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo lembrar-me sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. De amor, procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite, numa boate aqui na zona sul. A dor do amor é como outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna que foram dormir. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sei de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito

dança. Nós somos de dança. Amo-te como ninguém. Tu sabes bem, oh meu amor. Calmar ao meu peito a sua dor, que por ti sofre assim o jeito, oh meu amor. Tu pensa bem no que fazes, porque és assim. Estivemos nesta emissão do Pé de Dança com Paulo Ribeiro, Boate Azul, ainda Arte 6 e Chama Viva. Depois de termos bebido, então, uma bebida bem fresquinha e reconfortante, depois de todo este esforço, por que não fazer uma visita à Quinta do Quim Barreiros? Vamos ver, é isso, vamos ver a Quinta dos Bichos do Quim Barreiros. distância dá cá um beijo. E a família lá em casa, há muito que eu não os vejo. E os animais lá da quinta, conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro do teu avô, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes, nunca consegui montar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Dá cá um beijo. E a família lá em casa, há muito que eu não os vejo. E os animais lá da quinta, conta-me como é que vai a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã, o porco do teu cunhado, a vaca da tua prima que eu vi na feira de gado, o burro, a mula da tua avó, a cabra da tua tia que berrava quando fugia. A cabra da tua tia que berrava quando fugia. A égua da tua mãe tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes, nunca consegui montar, porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. Não faças nada para mim. Quero que digas ao teu coração que não me podes amar. Se pensas que te amo, é louca, tão louca. Se pensas que te quero, é louca por mim. E sabes que entre nós não há nada, de nada, é só desejo carnal. Se pensas que te amo, é louca, tão louca. Se pensas que te quero, é louca por mim. Amor, comparado assim, o seu Mais uma que toca já a seguir. Oh,

Assim que chegamos ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança, emissão referente a domingo 28 de março, ano de 2010. Não esqueça que hoje já estamos em hora de verão. O mesmo é dizer que na madrugada passada todos nós tivemos que adiantar os relógios mais uma horinha. Chegamos assim ao final desta emissão então do Pé de Dança de hoje. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa para todo o mundo vos envia um grande abraço e muita coragem para a semana que se segue, embora mais pequenina. É verdade, muitos há que já não trabalham na quinta-feira. Tenha tudo de bom, eu conto consigo no domingo, embora sendo o domingo de Páscoa, embora também não seja eu quem vá estar por cá, mas Carlos Bonaparte estará consigo em mais um Pé de Dança. Os sons finais desta emissão de hoje para Fernando Santana, Não Sei Viver Sem Ti. Então, tchau, tchau, beijinhos para elas e abraços, claro. Como eu costumo dizer, abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até para a semana, se Deus quiser. Boa tarde. estou sozinho, falo baixinho tudo o que sinto. Mas quando chegas, falta a coragem para te falar. O quanto eu quero, o quanto te amo, sabes, não minto. Mas na verdade, fica à vontade só de te amar. Não sei viver sem ti, não me abandones, não. Eu vou mudar e vou ficar como tu gostas. Não sei viver sem ti.